doenças, doentes, reforma íntima e a cura. Por que toda essa estrutura, né, do tema? A gente já comentou aqui outras vezes, mas é sempre importante a gente lembrar, né, que as doenças em si, elas não existem. Existem é pessoas doentes que geram doenças. Né? Então, de uma forma bem simples, quem de nós gostaria de ficar doente? Acredito que ninguém. Quem de nós faz algo de propósito para se machucar, para se adoentar, para sofrer? Né? A princípio, ninguém. Mas por que a gente realmente não acredita ainda e não tem consciência de que tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, né, traz um retorno a nós, positivo ou negativo, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as pessoas, a nossa forma de nos sentir, de nos observar, de nos perceber, de nos amar ou desamar, né, de não aceitar aquilo que somos, né, naturalmente vai produzindo os desequilíbrios energéticos e chegamos às doenças. Quando a gente trabalha com as pessoas aqui, né, e em relação a alguma consulta, e coloca isso, né, às vezes as pessoas resistem. E é difícil a gente admitir. É como dizer que uma pessoa, né, que reza, né, que você diz assim, bah, mas sua fé está fraca. Né? Bah, mas, ah, Deus é tudo para mim, eu rezo, eu oro. Como que tu vai me dizer que sua fé está fraca? Mas se a pessoa está depressiva, desanimada da vida, não é possível que tenha realmente uma fé sólida, uma fé de ânimo, uma fé que leva ela a ver o mundo, né, com alegria, com satisfação, mesmo diante de todas as dificuldades que cada um de nós tem as suas. Em relação às doenças, é a mesma coisa. Né? Como é que eu posso dizer que eu tenho ânimo, que eu sou positivo, se eu vivo depressivo? Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa calma, se eu crio gastrite no estômago? Né? Hoje a ciência, naturalmente, né, com coisas simples, nos mostra que a causa da gastrite no estômago, salvo, né, que a gente não coma lá, tome um veneno, alguma coisa, né? Claro que a alimentação também influencia, a gente não nega isso, né? É porque a pessoa é tensa, nervosa, quer governar, quer manipular, quer o que o mundo seja como ela quer. E eu sou um profissional nisso. Mas não porque fui médico, ou seja um médico. Sou profissional porque eu passei 15 anos de gastrite e de úlcera. Né? Só que também a mim diziam isso. Mas até a gente mudar, é um caminho longo. Foram anos de trabalho para a gente mudar a maneira de ser. Por isso que a gente diz que o maior inimigo está dentro de nós, que são as nossas tendências. Nós já criamos um monte de tendências negativas ou ruins nesta encarnação, pela cultura, por onde nós nos projetamos, né, por onde, pelos choques que tivemos na vida. Nós vamos criando, às vezes, situações e posicionamentos e tendências negativas. Imaginem, né, vidas e vidas passadas em culturas ainda inferiores à nossa. Eu estava consultando a internet, só para a gente perceber, né, como, se a gente for comparar, e encontrei aí o maior pterossauro conhecido viveu no Brasil. Um paleontólogo da Universidade do Reino Unido, né, descobriu que o maior pterossauro do qual se tem notícias até agora viveu no Brasil há 115 milhões de anos, segundo publicou a edição de uma revista. Né, que é esse bichinho aqui. Hoje nós temos essa notícia aqui, científica. Apesar do forte calor inicial, a Terra logo se resfriou. Os primeiros 700 milhões de anos, né, dos 4,5 bilhões de anos de vida na Terra, são conhecidos como o período Hadeano, né, da Era Hades e assim por diante. Né? No começo, dizem que não existia vida, né? Se existia alguma coisa, logo morria, tão crente que era. Hoje nós temos essas notícias aqui. Falando que da Terra, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás. Falando, mostrando até imagens, né? Produzidas por equipamentos, né? Dos dinossauros, os pterossauros, né? Aquelas coisas todas lá que ele viu, no caso aqui, há 115 milhões de anos atrás. No século passado, no milênio passado, se você desse uma notícia dessas aqui, né? O cara deve ter viajado para Marte, né? De tão louco que é. Hoje nós temos essas notícias na mão de todo mundo, com desenho e tudo. Né? Hoje nós vivemos numa era de tanta informação e nós criamos ainda todas essas tendências ruins e nós não acreditamos na reencarnação definitivamente. Quantas lutas ainda há dentro da nossa sociedade de pessoas que resistem à situação da reencarnação e que acreditam que não até dos 4,5 bilhões de anos aqui, acho que isso aqui é tudo mentira, que Deus criou o homem, né, o Adão, há 6, 7 mil anos atrás, e de lá para cá, né, veio essa humanidade, e antes disso, mas sei lá, né? E pior, que acredito ainda que a Terra é o centro do universo, né, que só aqui existem gente inteligente que nem nós, e que quem pensa que tem vida em outros planetas, é doido estar viajando, né, na maionese. Quero dizer, imaginem quantas tendências negativas, ignorâncias e erros que a gente cometeu no passado e que hoje geram as nossas tendências negativas e que viemos dentro de uma cultura que ainda resiste às informações, ao conhecimento e, portanto, né, geram as nossas doenças. Agora, como fazer para encontrar a cura, a reforma íntima? A primeira de todas, não tenho dúvida nenhuma, que é a gente se abrir para as informações, se abrir para o conhecimento. Porque se abrindo para as informações e conhecimento, a gente passa a compreender o mundo, os outros, as pessoas, Deus. Por exemplo, eu estou com um conflito com uma pessoa que me chateia, me magoa, né? Não tem jeito. Se eu entender que ela está num estado de evolução ainda inferior, que ela ainda não acredita que tudo que planta e colhe, por isso ela age assim, fica mais fácil eu perdoar, que é o exercício que nós devemos fazer, não se chatear, não magoar, né? E se às vezes, enquanto dá um choque, dois minutinhos depois eu digo, peraí, essa pessoa está fazendo essas coisas porque ela ainda não acredita que tudo que ela faz para mim de ruim vai voltar para ela, e vai. Porque a justiça divina, né, é assim, Deus é a lei. Então, dificilmente não, é menos fácil que eu leve, às vezes, uma mágoa, uma encrenca, uma briga, por anos ou por uma vida. Não é verdade? Mas hoje, eu tenho todas essas informações. Imaginem, né, no passado, que eu não tinha essas informações. Imaginem eu não acreditando na reencarnação e eu acreditando que eu posso aprontar para quem eu quiser, mas se antes de eu morrer, eu levar os meus pecados, né, dentro de um envelope, lá por alguém lá no sacrário, né, e ele mandar usar três Ave Maria, um Pai Nosso, fico tudo perdoado, imagine o que eu posso fazer. Só que a lei é a lei. Deus, a lei, não quer saber o que os homens inventam para se justificarem nas suas consciências. Não é mesmo? Então, hoje nós podemos saber que aí, um outro texto que eu encontrei na internet, diz assim, ó, é do mundo das emoções e da mente onde se origina a maioria das enfermidades, loucuras e doenças existentes hoje. Acredita-se que as grandes guerras mundiais, as pavorosas epidemias, as grandes obsessões e taras que infestam ciclicamente o mundo são unicamente as consequências materiais dos estados interiores, resultados de uma série de poluições mentais que vemos na atualidade. Falsa educação, músicas desarmônicas, mensagens subliminares absurdas, televisão, jornal, imagem, né? Manchetes negativas, sexualidade desenfreada, programas de TV infestados de violência, gerando, entre outras coisas, o desrespeito a valores universalmente aceitos, como a família, a fraternidade e o livre-arbítrio. Sem dogmatismos ou falso moralismo, acreditamos sinceramente que os atributos espirituais do ser humano são os verdadeiros alimentos para uma sociedade mais justa e equilibrada. Aí, falava com uma pessoa, né, psicólogo que trabalha com mente, fez até doutorado na questão de como funcionam as relações, né? Ele diz assim, pego de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, se me chamarem para fazer uma manifestação anti-guerra, eu não irei. Agora, se me chamarem para fazer uma manifestação para que a paz aconteça no mundo, eu serei a primeira a ir. O que ela quer dizer com isso? Fortalecer o lado positivo. Nós temos que trabalhar para que as coisas positivas sejam o nosso constante na nossa mente, nos nossos sentimentos, no nosso convívio. E não levantar mais uma bandeira de guerra contra uma guerra, que é o que costumeiramente a gente vê acontecendo. Então, se nós sairmos dessa conjuntura, né, de violência, de mensagens destrutivas, de falar mal, de queixas que o mundo se oferece a mil, nós evitaremos criar estruturas em nós, mentais, emocionais, posicionamentos que geram as doenças. Então, só essas reformas íntimas, né, esta maneira nova de ver o mundo que nós vamos trabalhando, é que conseguiremos realmente conquistar cada vez mais a saúde física e espiritual, né? Porque aqui, às vezes, a gente dá importância somente à parte física, mas temos que ter consciência que a parte espiritual é que vai gerar a harmonia física. Não é ao contrário. Também uma boa alimentação, exercício físico, tudo isso faz com que nós geremos uma boa saúde física. Mas só faz exercício e procura uma boa alimentação e se cuidar das coisas quem tem preparo espiritual. Quem sabe que o importante é disciplinar-se, governar-se, ter uma condição de controle na alimentação, em todas essas coisas, né? Então, novamente, nós vamos voltar que o mais importante é a nossa estrutura espiritual.